Vai começar o Fala Aventureiro, o podcast dos Paragonautas. Fala, aventureiros! Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o podcast dos Paragonautas. Eu sou Adriano Taqueso, estou aqui com a presença ilustre do meu amigo... Jeff Caraf, eu! E hoje, galera, com muito orgulho, nós estamos abrindo o nosso podcast para falar de um assunto... Caraf, na boa, um assunto que nos fez felizes e tristes ao mesmo tempo. É, véi. É, triste, triste. Mas, assim, é aquela coisa, tudo que é bom tem que ter um fim, senão estraga. É verdade. Tudo que é bom, dizem que tudo que é bom dura pouco. Nesse caso, eu acho que durou até muito, entendeu? Mas eu pelo menos estou feliz sabendo que durou até certo ponto para entrar uma nova fase, né? E vir coisas novas. Isso me deixou feliz. Exato. Então, galera, hoje nós vamos falar de Vingadores Ultimato e mais precisamente da história do MCU, da Marvel nos cinemas. Mas antes da gente continuar, vamos a uns pequenos avisos que a gente tem que dar para vocês sobre o nosso projeto. Taqueze, galera aí que tá ouvindo a gente. Seguinte, para quem não conhece, nós somos os Paragonautas, nós temos um canal no YouTube ao qual a gente fala tudo do mundo nerd, do mundo geek, tudo que gira em torno disso. Bom, a gente começou falando de RPG e teve que abranger depois. Taqueza. É, assim, na verdade, o Paragonautas, pra quem não conhece, né, a gente teve a ideia de fazer uma coisa só de RPG, mas como a gente gostava de tudo além do RPG, como filmes, quadrinhos, séries, videogame, a gente decidiu fazer uma coisa mais abrangente. E tudo isso começou aonde, Caraf? No YouTube. YouTube. É. Então procure lá, Paragonautas. Você vai encontrar nossos vídeos. A gente tem entrevista com o Guilherme Briggs, com Carlinhos Silveira, que é o dublador do Chaka de Virgem, e um monte de coisa legal. Então vá lá, tem mais de 60 vídeos já no canal, então procure lá, Paragonautas, no YouTube, que você vai ver muita coisa. Mas também, Taqueza, a gente agora tem o quê? Tem no site. Site, moleque! É, plataforma própria, nossa, que a gente pode botar lá o que a gente quiser. Tanto agora os vídeos do YouTube, quanto também isso aqui que você está ouvindo agora, que é o nosso... Podcast! Fala, aventureiro! Então, o podcast, Taqueso, vai ser o quê? Vai ser uma vez por mês, tá bom? Uma vez por mês, por enquanto. Porque a gente vai estar pegando aqui a manha, aqui, pegando aqui o jeitinho, como é que a gente vai fazer. Então, uma vez por mês tá legal por enquanto, mas a ideia é que seja depois quinzenal, depois semanal, né? E por aí vai. E haja edição, meu amigo. Haja edição e trabalho. Haja. Então, ó, pra que esse podcast role semanalmente, bora pegar essa audiência aí. Então, você que tá nos ouvindo, fica ligado, acessa o nosso canal, acessa o nosso site e fica ligado sempre, todo mês vai ter esse podcast maravilhoso que é o Fala Aventureiro aqui pra vocês, galera. Taqueso, bora pro podcast. Só se for agora. Então, queridos aventureiros, né? Nós chegamos ao fim, que também é um começo, né? A gente acompanhou, pelo menos a maioria dos nerds aí acompanharam durante mais de quase uma década, né? Uma série de filmes que foi jogado à torta e à direita pra gente, para nosso deleite, para nosso prazer, né? Que são esses filmes que a Marvel lançou. E a gente vai começar esse podcast, cara, falando a respeito do estado da Marvel pré-MCU. Que é o quê, Caraf? O estado da Marvel pré-MCU é como a empresa estava antes de começar a se aventurar no cinema. E o que é que você tem a dizer sobre isso aí, Caraf? Bem, não é muito difícil de achar evidências de que a Marvel estava um pouquinho capenguinha das pernas na época. Tanto que na virada do milênio, né, da década de 90 para os anos 2000, ela teve que vender algumas propriedades intelectuais para o cinema. Teve que pegar e simplesmente colocar os X-Men... Homem-Aranha, né? Na mão... É, o Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, na mão de produtoras de filme, pra poder ter essa... uma grana, porque ela já tava devendo muito, porque na época simplesmente o quadrinho já não tava mais dando tanto dinheiro assim, por causa da pirataria, começou-se a ter a pirataria de copiar, escanear as páginas e divulgar pela internet, como a internet tava em crescimento. Aí isso também, o público, eles não conseguiram cativar o público dos década de 80, 90, para poder continuar vendendo quadrinhos, então estavam capengando das pernas. É interessante a gente começar falando a respeito dessa venda da propriedade intelectual, porque um dos heróis que foi vendido, que foi pra Sony, foi um dos carro-chefe, que era o Homem-Aranha. E eu já tive um debate com alguns amigos, que eu achei até engraçado isso, né? Mas eles disseram assim: não, o MCU ele começou com a trilogia Tobey Maguire. Não, é por aí não, amigo. Porque nós estamos falando aqui de MCU, Marvel, né, nos cinemas. A Marvel sem amarras, como diria Ultron, né? Não há amarras em mim. Sem amarras, sem ninguém lá pra poder atrapalhar. Então, a trilogia Tobey Maguire, Spider-Man com Tobey Maguire, na minha opinião, é uma puta trilogia, é muito, muito foda. Tipo, eu gostei de todos os filmes, mas não faz parte do MCU. Não é MCU. Então, assim, o Quarteto Fantástico, né, que também foi colocado lá, não faz parte. Então, a gente tem que separar isso. E uma coisa que a gente tem que falar logo aqui, antes da gente continuar, é que nós vamos tratar só disso, do MCU. A gente... Só cinema. A gente vai uma hora ou outra fazer uma comparaçãozinha com o quadrinho, mas o foco aqui é o MCU, beleza? Então, exato. A situação da Marvel pré-MCU tava assim. Aí passa, né? Aí simplesmente pegou uma graninha ali e tal, e foi se passando os anos. Simplesmente, bate o quase 10 anos depois, simplesmente eles não conseguem dar uma revigorada, entendeu? Na grana, tudo. Mas só que aquela última cartada. Cara, é o seguinte: em vez da gente deixar agora propriedade intelectual que a gente tem aqui na mão dos outros, porque a gente não arrisca. Aí pegou-se alguns investidores, alguma galerinha que tinha uma grana de produtores de cinema, e eles simplesmente jogaram dinheiro e fizeram o primeiro filme, que é O Homem de Ferro de 2008, não é isso? Exatamente. O Homem de Ferro de 2008, exatamente. Interpretado aí, cujo Tony Stark foi interpretado pelo nosso querido Robert Downey Jr. Chegar numa partezinha do Robert aí, vamos guardar. Mas eu acho assim que o Homem de Ferro, de fato, ele foi um marco, né? Eu acho que ali foi o ponto zero da Marvel, né? E olha que o Homem de Ferro, por mais que nos quadrinhos ele tenha sido um herói muito relevante, um dos cabeças... eu acredito que naquele tempo ninguém imaginava, né, que ele ia ser de fato, no cinema pelo menos, aquele cara que ia começar a puxar o bonde, né? Eu já vi gente apostando em heróis como o Thor, até uma possível volta do Homem-Aranha para as mãos da Marvel, só que não, foi Tony Stark mesmo que puxou o bonde, botou todo mundo lá, puxou e veio trazendo consigo outros heróis. E eu dou graças a Deus que a Marvel não vendeu alguns heróis como ele, como o Capitão América, que é um herói-chave dos quadrinhos, é o Capitão América. Os que vendiam bastante quadrinhos, né, sempre venderam bastante quadrinhos, sempre foi Homem-Aranha e os X-Men. Foram sempre que venderam. Todo recorde de venda era eles. Então, Homem de Ferro, Capitão América, qualquer um outro, era da classe C da Marvel. Eles não eram aquela coisa que o público tanto gostava. Aí simplesmente, o que eles fazem? Vamos pegar esse aqui, vamos pegar um ator que também parecia um pouquinho com o personagem, lógico, né? Não, parecia um pouquinho não, o bicho parece, né? O bicho parece demais, ele não vou dizer que ele é igualzinho, que ele é idêntico. Não, nem sua aparência, nem sua aparência, também o estilo de vida. Cara, Robert Downey Jr. foi preso 3 vezes. Foi detido 3 vezes, entendeu? Em outras palavras, o Robert Downey Jr. era tão moleque piranha quanto o Tony Stark, né? Exatamente. Então, não tinha. Certinho. Tecnicamente não tinha. E detalhe, mesmo que ele sendo detido, na época tava saindo da fase Playboy, aquela coisa toda, rebelde, ele era um ator de renome por ter feito grandes filmes ainda. Poxa, eu lembro até hoje que ele fez o Chaplin, velho. O filme da história de Chaplin no cinema foi feito por Robert Downey Jr. É, eu já assisti, eu gostei. É muito gostei. Massa, muito massa, muito bom. Massa. Então, o que que eles fazem? Chama o cara, aquela coisa assim, cara, a gente só tem isso daqui. Esse é o personagem bom pra se contar uma história, porque não precisa ser algo tão grandioso. Nós temos uma grana relevante, eu fiz a pesquisa aqui, e simplesmente, Takeso, eles gastaram 140 milhões pra fazer o filme. Arriscaram 140 milhões de dólares. Se a gente for levar em consideração as produções da época para as produções de hoje, a gente pode até dizer que Iron Man, dentro desses parâmetros, é um filme de baixo custo. Baixo, né? Tecnicamente baixo custo. Isso. Tecnicamente baixo custo. Né? A história do filme, ela é uma história bem simples. Até porque é uma história de introdução. O vilão não é, né, tão grande assim. O vilão é tão... Não é. Na verdade, o vilão lá, que é o Obadai, né, que estava controlando as empresas Stark lá no filme, o Obadai, ele era, se não me engano, para ser o Monge de Ferro. Não é isso? Que estava sendo cotado, se não me engano, para ser o Monge de Ferro. Acho que era mais ou menos isso. Tem uma informação que é basicamente isso. E assim, quando se trata de MCU, eu procuro não misturar muito com quadrinho, porque eu sei que, para quem lê quadrinho, quem é muito ávido, acaba entrando em rage e tipo, a gente gosta do que a gente vê no cinema, e quando a gente gosta, não busca muito saber o que foi no quadrinho. Mas a história é muito simples, o vilão, ele tem uma motivação, o Obadai, ele tem uma certa motivação, que é tomar o controle das indústrias Stark. E o filme, ele trata umas coisas interessantes. Primeiro, ele fala a respeito de redenção e de mudança, né? Um cara que era playboy e se redimiu, ou pelo menos começou a sua redenção a partir dali, começou a ver o mundo de uma outra maneira, começou a, digamos assim, que respeitar o ser humano à sua volta. Então, o filme, ele não é só um filme de herói com pancadaria, ele tem, assim, doses de, como eu posso dizer, de humanidade até, doses assim, de coisas mais tranquilas de você engolir, né, de você digerir, como de botar porque, assim. Porque, Takeshi, isso daí é o que sempre existiu nas HQs da Marvel. Era o que a Marvel sempre levou para as mídias dela, essa parte, essa humanidade. Humanidade, é verdade. É verdade. Sempre, pode pegar qualquer revista da Marvel da década de 90, década de 80, que você foi o que eu mais li, na verdade, você vai ver, você vai folhear e você vai encontrar lá. É sempre o personagem com o pé no chão, sempre ele tendo problemas maiores para se preocupar. Então, para mim, sempre foram humanos vestindo roupa de herói. Assim, se você... Eu não gosto muito de fazer comparativos de Marvel, mas nesse caso a gente pode até fazer, que não é uma comparação saudável. Mas assim, se a gente for levar em consideração, por exemplo, os heróis da DC, pelo menos os heróis principais, como o Super-Homem, a Mulher Maravilha, são heróis que já nasceram poderosos. Eles já nasceram muito fortes. Eles já nasceram para ser os pica. E na Marvel você vê heróis como o próprio Homem de Ferro, o Homem-Aranha, ou então o Dr. Victor Strange. E isso, gente, falando de MCU. Não estou falando de quadrinhos. Estou falando de MCU. São heróis que começaram como réis humanos e foram adquirindo seus poderes conforme o tempo passava. Então, é isso que a gente gosta de ver, porque... Querendo ou não, a gente vendo esse tipo de situação, a gente meio que se imagina na pele daquele personagem, sabe? A gente sente nele aquela humanidade, a gente sente aquilo bacana, e eu acho que nessa era pré-MCU, que eu acho que compreende esse primeiro filme do Homem de Ferro, eu acho que a Marvel acertou de forma contundente nisso, sabe? Ela apelou pro emocional do público nesses primeiros filmes, principalmente nesse filme do Homem de Ferro. E fora, entendeu? Que, assim, é uma empresa grandiosa, entendeu? Que tava arriscando... arriscando seriamente o seu nome. Porque se o filme fosse um fracasso, podia esperar 2-3 anos que eles iam decretar falência e vender a Marvel com preço de banana. Isso é fácil. Simplesmente seria isso. Entendeu? Só que aí vem. Simplesmente eles conseguem agradar o público. O público foi lá e conseguiu comprar a ideia do filme, sentir a emoção que aquele filme tem. Takeso, tá bem aqui. Um filme que custou 140 milhões arrecadou 585 milhões. Ou seja, mais do que o triplo que foi investido. Exatamente. Nisso. Mais do que o triplo. Deu pra pagar quase, o Robert. Quase. Deu pra pagar quase, a produção. Exato. Não, o Robert, acho que na época não tinha esse salário tanto tipo, até hoje. Na época, o Robert não tinha armadura Mach 360. Não tinha ainda. Eles acertaram com, vamos dizer, não dois coelhos com uma caixa dada, mas vários coelhos com uma caixa dada só. Então, entendeu? aí começa que começa a parte do MCU mesmo. Só que assim, eu acho que nessa época ainda não tinha esse MCU, entendeu? Essa coisa. Eu acredito que o Homem de Ferro, como todo bom, vamos levar pro lado do empreendedorismo. O cara faz uma coisa pensando no futuro. Fato. Mas assim, naquele momento pré-MCU, a ideia da Marvel era simplesmente tirar a corda do pescoço, sabe? Vamos fazer um filme, vamos apostar pra ver se dá certo e pagar as contas. Se e somente se der certo, a gente começa a pensar de uma forma mais abrangente. Mas eu acho que naquele momento, eles já estavam já com um plano do que seria o MCU hoje. Mas com certeza eles já tinham pelo menos uns rabiscos lá, tipo assim, se der certo, a gente vai pra cá. Entendeu? Se a gente for observar, pensar, acho que pode ter sido, sabe por quê? Eles colocaram o Nick Fury na história, no finalzinho. Sacou? Então eu acho que já tinha aquele pezinho de querer construir algo. Será? Não sei. Acho que sim, eu penso que sim. Olha, eu lembro até hoje quando. Eu lembro até hoje. Não exatamente do dia, mas da época em que foi anunciado e que eu vi o primeiro trailer do Homem de Ferro, eu fiquei muito maravilhado. Por quê? Primeiro, eu, quando adolescente, guri, lia muito HQ da Marvel, e o Homem de Ferro foi um dos poucos heróis que eu li muito pouco, mas que gostei bastante. Tanto que dos heróis que eu considero classe A, que são aqueles mais poderosos, o Homem de Ferro é meu predileto, certo? Porque eu considero... Eu tenho várias classes de heróis, entendeu? Tem aqueles heróis que são mais humanos, tipo Justiceiro, tipo Demolidor, que tem poderes que não são tão grandiosos, e tem aqueles heróis que já lutam contra titãs como Thanos, que eu já considero um pouco mais poderoso. E desse grupo de heróis aí, eu sempre gostei muito do Homem de Ferro, porque eu sempre gostei muito desse negócio de apetrecho, de tecnologia, de gadget. Então, eu já me identifiquei de cara, mas eu li muito pouco sobre ele. Então quando eu vi o filme, eu vi ali uma oportunidade de eu dizer assim, pô, tá aí, é agora, entendeu? E o trailer do filme em si era maravilhoso, entendeu? Então, aquilo me ganhou logo de cara. Legal. Pra mim, eu gostei muito do filme quando assisti... Gostei, porra, legal, massa. Fizeram o Homem de Ferro. Eu lia ele no sentido de... Assim, eu conseguia ler ele na Marvel, ou Almanac Marvel. Que eu comprava e vinha uma vez ou outra e vinha Homem de Ferro como história. Eu lia ali, achava legal. Vinha um recorte de várias aventuras. Né, nos almanacs, eu lembro vagamente disso daí. Eu colecionava mais revistas mesmo separadas e Beije o Chão, eu tinha número 1 do Homem-Aranha. Eu dei de presente, me arrependo até hoje. Ó, essa revista eu dei de presente pra um amigo meu que foi embora pra São Paulo e eu não tinha lido ela tava dentro do saco lacrada. Uma publicação especial que foi dada e eu comprei eu juntei troco do pão pra comprar. E eu falei assim, essa daqui eu só vou ler quando eu crescer. E eu dei de presente. Porra, viado. Pois é, né? Coisas que a essa vida... É pra tá emboldurada num quadro, na parede. Ó, parceiro. Ó, Henrique. Tu tá ouvindo esse podcast um dia, devolva minha revista. Eu me arrependi. You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature. Então, galera, depois que a gente viu essa era pré-MCU, né, da Marvel, a Marvel começou a entender como é que o cinema funciona, começou a ver mercado no cinema e começou a selecionar seus heróis, as datas de filme, começou a entender por onde é que o dinheiro ia entrar. E aí, ainda em 2008, a gente tem o quê, caralho? O Incrível Hulk, né? Exato. Com o Edward Norton. Com o Edward Norton, né? Ele interpretou o Hulk. E eu ainda continuo preferindo o Mark Ruffalo, viu? Não, Mark Ruffalo nessa época nem passava pra assistir ninguém. Nessa época o Mark Ruffalo era o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Ninguém pensava isso. Na boa, o cara combinou mais com o Hulk do que o Edward Norton, na moral. Eu não gostei muito do filme do Hulk, cara. Vou ser sincero, eu não gostei daquele Hulk ali, não. Eu, como um cara que gosta bastante daquele herói, eu não gostei daquele filme ali por vários motivos que eu vou listar depois. Mas e aí, o que é que tu achou? Cara, foi um filme, foi só legal, mal, entendeu? Não foi o que chegou assim, me pegou, entendeu? Tu não gostou, porque quando tu gosta, eu sei, tu diz assim, não, esse filme, tu defende o filme com residência, tu não tá defendendo. Tu simplesmente falou assim, é um filme aí. É um filme. É, assim, ele eu acho o começo dele muito bacana. O começo dele aqui no Brasil, aquela parte toda do Hulk tentando se encontrar e tá, tal, acho legal. Quando começa do meio pro final, aquele porradaria, Betty, né? Que é a Liv Tyler, né? É a Liv Tyler. Betty, o cara lá toma o soro também. Também ele vira um bichão lá. Aí dali do meio pro final, cagou o filme. Então, tu tocou numa parte interessante, que é uma parte que a gente não pode deixar de falar quando o assunto é filme de herói, e especificamente filme da Marvel, que é CGI. Eu, sinceramente, achei a CGI desse filme tosca pra cacete, mano. Não, eu achei da muito... época. Não é da época, não. Vou te explicar. Esse filme é de 2008. Esse filme tem CGI de nível Lanterna Verde com Ryan Reynolds, velho. É horrível, mas não. Aí tu vê aquela... A época, tem aquela grana pra investir numa empresa legal, entendeu? Porque se for olhar, eles produziram os dois filmes na mesma época, praticamente. Porque saiu em abril, outro em junho, parece. Isso, foi mais ou menos isso aí. Simplesmente, produziu tudo em 2007. Então a grana não era aquela grana toda, entendeu? Não tinha aquela grana pra investir, pra jogar... Não, mas peraí, né? O Homem de Ferro tem um CGI, mas ficou melhorzinho, cara. Se bem que o Homem de Ferro não tem aquela... O Homem de Ferro, ele não tem aquela necessidade tão grande. Não, uma coisa que eu aprendi é... Qualquer coisa que você faça em 3D... Pode fazer qualquer teste aí. Você pega uma aula de 3D e você vai ver. A pior coisa que você vai ter que aprender a fazer em 3D... É algo orgânico. Algo que é vivo. Entendeu? Coisa que é imenso, né? Exatamente. Coisa que é imaterial, que é só metal, um objeto robótico. Metal. É um robô. Fez lá, tá bonitinho, ele vai andar por outro. Tu tocou um assunto interessante. Tal prova é que, pra mim, Vingadores Era de Ultron é um dos filmes que tem a melhor CGI da Marvel pra mim, cara. Sim, tipo assim, ele tem um nível de CGI de outros filmes, como Guerra Infinita, como Endgame, mas o Era de Ultron, uma das coisas que eu mais gostei no filme foi o fato da CGI ser muito bem feita. O Ultron, a CGI feita no Ultron, eu sei que até que a gente já tá se adiantando um pouco, mas a CGI feita no Ultron é muito perfeita, cara. Então isso é que tu tá falando realmente tem sentido, sim. Sim, é porque pode perguntar para qualquer artista de 3D. Orgânico, fazer algo vivo é muito complicado. E aí, depois de Hulk 2008, 2 anos depois, nós temos o segundo filme do Homem de Ferro, que para mim, da trilogia, foi o melhor, tá? Eu gostei muito do 2, por quê? Porque primeiro o 2 introduz um personagem que eu gosto bastante, que é o Máquina de Combate, né? Eu gosto bastante do personagem do Rhodes. E o vilão também é um vilão que eu achei assim razoavelmente bacana, sabe? Eu gostei muito do design do vilão, do Vanko, do Ivan Vanko. Ficou muito legal também. Se bem que pra mim, ele não é o vilão ali. O Hammer também tem uma parte na vilania, mas eu acho assim que eu achei a história bem legalzinha, não é aquela coisa assim arrastada. Dos três, eu acho que ele foi o que teve a melhor história, o melhor vilão. Teve as melhores cenas de luta, de combate, a começar daquela cena lá no autódromo. Eu achei, putz, muito legal aquela cena do autódromo lá, que é a primeira luta que ele tem com o Vanko. Uhum, e que é assim, ali... A armadura tá na maleta. Então, bem ali, naquele momento, a gente começou a perceber a dimensão do principal poder do Stark, que é a sabedoria, a inteligência. Né? Diminuir as coisas. Como é que eu diminuo pra guardar? Ei, eu tava pensando aqui agora, velho. Ei, o Tony Stark é tipo a Bulma. É a Buma da Marvel. Pronto, tá aí, pronto, é isso aí. E uma coisa legal também no Homem de Ferro 2, cara, é que ali a gente começa a ter uma participação mais ativa das mulheres no MCU. Detalhe, aparece quem também no Homem de Ferro 2? Viúva Negra. Ah, Viúva Negra, é verdade. Aí, então, a gente só sabe que é a Viúva Negra, né? No final. Porque até então, Natasha, que é a secretária dele, no final, descobre-se que é a Viúva Negra. Ela é uma agente da SHIELD, né? Aquela toda. Então, assim, esse filme tem vários marcos, né? Um dos marcos mais legais é o fato de começo da presença feminina no MCU. Tanto com a Natasha, a Romanoff, que é a Viúva Negra, como com a Pepper Potts, né? E ela também já começa a demonstrar lá que ela tá ali, e o Stark já começa a liberar algumas coisas. Ela, se não me engano, se torna até a CEO da Stark Industries. E aí ela já... tanto é que no final do filme, ela que dá a voz de prisão ao Hammer. Eu achei aquilo ali muito foda. Então, Homem de Ferro 2, ele, assim como o primeiro, foi um outro filme do Homem de Ferro que veio pra trazer marcos pra o MCU. E eu achei isso bem da hora, saca? E aí, cara, fim 2011, nós temos... Thor e Capitão América, de fato, o primeiro Vingador. Porque a gente brincou no comecinho falando que o Homem de Ferro é o primeiro Vingador, porque o primeiro filme foi dele. Mas na história do MCU, o primeiro Vingador foi declaradamente o Capitão América. Então, pô, também... 2011, Thor e Capitão América. Em 42, pô, não tem como. É o primeiro mesmo. É meio difícil, né? É meio difícil você disputar com o sexagenário aí, né? O sexagenário aí, né? É complicado. Então... Aí sim, Taqueso. Agora, nesse ano, a gente começa a ter o fechamento dos Vingadores. Aí começa o fechamento, Aqui a gente começa a vislumbrar aquela ideia de juntar todos eles. Aí que, nesses dois filmes desse ano, eu sinto que teve... Que era possível juntar. Entendeu? Aí, pra mim, que tem o MCU. Que eu vejo, cara, juntar todos eu eles. Eu acho que a junção... Por exemplo, Thor 2011, pra mim, foi um filme marromeno. Tá eu ligado? Não gostei. Eu vou dizer que foi marromeno, né? Eu vou ser sincero porque eu não gostei do... Eu não gosto de nenhum personagem que tenha algo muito divino. E que isso... é muito overpower. Exatamente. Eu não gosto de personagens overpowers, né? Não gosto. Eu gosto de personagens que eu tenha medo dele... Entendeu? Quem é divino não morre, papai. Quem é divino não morre. Não tem porquê. Então, você não tem aquele sentimento de que você vai perder o personagem, né? Porque tem uma explicação. Ele vai levar umas porradas, mas depois ele vai se dar bem. Tu sabe disso. Então, pra mim, o Thor em si, eu já nunca gostava dos quadrinhos. Quando foi no filme, eu assisti e fiquei... podia ser mais? Podia. Só que assim, já tava exigindo algo muito grande, né? Porque a gente passou um tempão sem ter filme nenhum de heróis, a gente começa a ter uma porradinha um atrás do outro, e já tô exigindo que o filme que aparece o Thor seja o melhor do mundo. Aí eu tô errado. É complicado. aí em 2011 vem Capitão América, o primeiro Vingador, e esse filme, ele divide opiniões, né? Tem gente que gostou muito. Esse filme pra mim é o seguinte. Ele é aquele filme que você ama, você odeia. Exato. Pra mim, assim, eu amo e odeio. Por quê? Ele é igual o Hulk, o Incrível Hulk. Sabia? Por quê? Pra mim, ele é legal até um certo ponto. Eu gosto muito do filme, o começo, e até a metade, ali quando ele vai pra guerra, começa a ir pra guerra. Da outra metade pra frente, cara, quando ele já chega lá na guerra lá, e vai encontrar o Caveira Vermelha, pra mim ali o filme já tá cagado. Entendeu? Não, cara, sabe o que eu penso? Ficou confuso, ficou chato uma parte, então... Eu penso que os três arcos desse filme são divididos assim. A primeiro arco, você conhece o Steve. Magrelo, que tem um coração de ouro, mas é um cara que fisicamente é incapaz para pro combate, coisa e tal, mas que tem um coração de herói. O segundo arco é a transformação dele no que nós conhecemos como Capitão América. Né? E isso compreende até aquela parte que praticamente fazem dele um palhaço, porque se você for o governo quer o Capitão América como uma alegoria que como é que eu posso dizer, que inspire patriotismo nos soldados. Mas aí vem o terceiro arco, que é a hora que ele chuta o pau da barraca e diz assim, não, eu vou pra guerra, porque eu vim pra cá pra isso, porra, então eu vou pra guerra, entendeu? Assim, alguns encontros no filme realmente meh, né? Não foram tão legais. Mas eu vou dar uns pontos positivos aqui. Primeiro, o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha é interpretado por um ator que eu gosto muito, que é o Hugo Weaving. Exato. É um ator muito top. É o nosso querido Agente Smith, que também interpretou Elrond na trilogia do Senhor dos Anéis. Então, é um ator fora de série. E, tipo, foi bem interpretado. O problema é que eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento do Caveira Vermelha, mas não por parte do ator, e sim por parte mesmo do roteiro. Entendeu? Eles poderiam ter, sabe, caprichado um pouquinho mais no roteiro, porque a caracterização pra mim tava boa, não tava ruim, a interpretação tava legal, mas eu acho que faltou mais tempo de cena e mais tempo de cena pra ele explicar um pouco melhor as motivações dele, certo? Exato. Só faltou isso. Faltou aquela... Você sentir medo do vilão. Do vilão, isso. E outra, todo bom herói Só se faz com um bom vilão. Se você não tem um bom vilão, você não tem um bom herói. Certo? Então, herói. Tínhamos um bom herói, porque a gente viu a construção dele do zero para um herói. Só que a gente não teve um bom vilão. Esse contraponto. Pois é. E, assim, eu acho que eles poderiam ter caprichado também em algumas coreografias de luta, de cena. Mas esses são detalhes pequenos, sabe? Então, eu acho que o Capitão América, o Primeiro Vingador, de 2011, ele é um filme que ou você o ama muito ou você o odeia muito. Não tem um meio termo com esse filme, sabe? Você pode fazer como a gente tá fazendo, de apontar erros, qualidades e tal, mas no fim das contas, ou você gostou ou não gostou. É diferente de filmes como O Homem de Ferro 2, que eu já vejo a gente ficar em cima do muro e dizer, eu gostei por isso, mas odiei por aquilo. Então, exato, eu prefiro dizer que eu gostei do filme mesmo. Acho o filme mediano, mas gostei, entendeu? Enquanto tem gente que já diz que eu acho mediano, mas eu odeio esse filme aí por mim poderia ter sido melhor, né? Eu acho ele bom, ele é bom porque ele simplesmente tá, cara, é um filme que a gente assistiu, entendeu? Já introduziu um dos melhores heróis do MCU, que é o Capitão América, e simplesmente, cara, a gente comprou a ideia, vamos lá, e aí depois ele cresceu. Depois a gente viu o que o Capitão América era capaz, entendeu? Pois é, aí agora... E finalizando, agora... Vingadores, aí que a gente viu aquela união, cara. Aí a gente vai ver dentro de uma boa primeira fase. Aí que a gente vê aquela união, tá aqui. Simplesmente, velho, tudo junto, todos. Aí foi algo apoteótico, algo que a gente ficava assim, velho, tá todo mundo junto. Tá todo mundo na porrada. Os pelinhos do braço tudo ficava arrupiado. É louco. O Furico não passava uma agulha. Nada, velho. O cara outro ficava olhar, assim, caralho, mano. Aquela cena icônica da câmera girando e todos... velho, nossa, aquela cena é linda demais. Se montando com a invasão alienígena, velho, que é muito lindo. Tipo, eles trabalhando em equipe, combinando os poderes, aquilo foi lindo demais mesmo. Lindo demais. É muito, muito legal mesmo. Aí sim, aí pode ter certeza. A partir daí, a Marvel, ela simplesmente ganhou todo o público. A partir desse filme. I'm sure that's gonna be okay. I'm sorry. It's just I don't understand. Don't compare me with Stark. Então, Carafe, agora a gente chega num momento crucial aqui desse nosso debate, que é Vingadores, né, de 2012, né, um filme que veio para fechar e abrir ao mesmo tempo, né, fechar a primeira fase da Marvel e abrir uma possibilidade gigantesca para as outras fases que viriam, né. Ali a gente vai ter em Avengers uma união dos heróis mais poderosos até então conhecidos, numa batalha contra um vilão que tem uma certa motivação, mas que não passa de um fantoche, né? E aí, me diz aí, o que é que tu achou de Avengers, né, de 2012? Cara, como eu disse ainda há pouco, foi apoteótico. Simplesmente algo que... acho que ninguém esperava. Ninguém esperava isso, porque você for olhar um histórico do cinema em si, você não vê nenhum filme que vai colocando um herói aqui, outro ali, outro bem aqui, outro aqui, e no final você junta todos eles. No final as peças se encaixam, né? Não tem nenhum filme que faça isso. Vamos fazer aqui a comparação idiota, né? É o que a gente tenta ver, por exemplo, na DC. né? A gente quer muito, nós que somos fãs de tudo, dessa questão de heróis, eu falo por mim, acho que talvez concorde ou não, mas eu quero muito, por exemplo, que a DC tome isso como exemplo, né? De saber colocar cada herói no seu cantinho e na hora certa costurar tudo de uma vez de forma que fique bacana, sabe? Mas tá aqui, aí que é o negócio. Porque simplesmente a DC não vai fazer essa parte agora. É. Porque já foi, entendeu? Simplesmente já. Essa parte dela de querer criar o personagem aqui e ali, depois juntar todos, já passou. Eles perderam o time de fazer isso. Detalhes, eles tinham a possibilidade de fazer isso antes da Marvel. Porque se você for olhar, ninguém conhecia o Homem de Ferro. Entendeu? Antes de 2008, quase ninguém conhecia o Homem de Ferro no mundo todo. Mas todo mundo conhecia o Superman. Uhum. É verdade. Todo mundo Superman conhecia o Batman. O herói mundial. O Superman era o herói mundial. É o Batman símbolo também. Dele é algo forte. E detalhe, eles não fizeram isso antes, não se preocuparam em fazer isso antes. Depois que a Marvel criou, veio Vingadores, tudo que a DC foi fazendo pós, foi meio que o pessoal tava sempre fazendo aquela coisa. Ah, é cópia. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Então eles ficaram assim, tipo aquele carinha do fundo da sala. Entendeu? Que tenta ficar na barra do inteligente. É verdade. Porque ele não é um inteligente. Ele fica na rebarba, né? A Marvel, ela com Vingadores, ela dá um exemplo. A Vingadores de 2002 dá um exemplo de como fechar um ciclo de heróis e apresentar heróis novos também, né? Porque, por exemplo, a Natasha e o Barton, né? Que é o Gavião Arqueiro e a Viúva, eles... Por exemplo, já tinham sido apresentados... A Natasha sim, no Homem de Ferro 2. Natasha sim, o Arqueiro não. Mas ali ele teve já a sua introdução. Eles colocaram ali também... O Loki já tinha aparecido em Thor, não, né? Só... O Loki já sim. Aí então, o Loki ele vem como vilão, né? Só que a gente sabe que, na verdade, ele é meio que um marionete ali já do Thanos. Nesse filme dos Vingadores, a Marvel já estava praticando, né, a torto e a direito, a publicação das famigeradas cenas pós-créditos, né, que a gente tanto gosta. E nesse filme em especial, teve a cena pós-crédito do que seria o grande vilão, né, dessa primeira parte do MCU, que é o Thanos, que na época nem era interpretado pelo Josh Brolin. Né? E a gente só teve lá aquele closezinho do rosto dele. Ele virando, sorrindo. Ele virando. E ali é engraçado. Aquela ali é uma cena emblemática, vou te dizer por quê. Eu lembro bem que nessa cena pós-crédito, o auxiliar dele lá, que eu esqueci agora o nome, ele fala pro Thanos a respeito da derrota de Loki na Terra. E diz pra ele o seguinte: desafiar os Vingadores é cortejar a morte. E aí o Thanos ele vira e olha de canto e sorri. E nessa hora. Eu, nessa hora do cinema, fiquei pensando, por que será que ele riu? Ele riu porque por conta da derrota e que ele sabe que ele vai vencer, ou será que ele riu por conta justamente disso, cortejar a morte? Uma vez que a morte é a grande paixão da vida do Thanos nos quadrinhos. Verdade, verdade. Então eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, pô, será que... Né? Mas no fim das contas acabou se demonstrando que não foi bem isso. Foi realmente o fato dele encontrar alguém que é poderoso pra ele poder ter um desafio. Eu não sei, mas... Eles deixaram um gancho, mas que isso ficou dentro da minha cabeça, ficou. Exato. Entendeu? E temos também uma segunda cena pós-créditos, né? Ou não. Acho que ela, não sei se ela vem antes ou depois dessa do Thanos, que é aquela cena que, pô, na minha opinião, pô, é uma das melhores cenas, porque mostra um lado dos Vingadores que a gente não conhece, que é aquilo que a gente falou no começo, aquele lado mais humano, que lógico. É a cena deles comendo dentro de uma lanchonete, né? Toda quebrada. Tudo depois destruído, da batalha de Nova York. A velhinha limpando lá no fundo. Nada, eles comendo lá. Eles comendo. Cara, eu acho. Taqueso, tu sabia que essa cena aí, ela tem uma curiosidade muito legal. Gosto de curiosidade. Ela é uma cena que simplesmente ela foi gravada. Não sei se todo mundo sabe, mas o filme, ele estreia uma semana antes, ocorre a Premiere Mundial, que chama um monte de jornalista, todos os atores envolvidos. É a sessão fechada, né? Exato, fechada ali. É a primeira vez que o mundo vai assistir o filme. Aí simplesmente localizada, né? Exato. Uhum. Aí, primeiramente, eles terminaram a gravação do Vingadores 1. Terminou a gravação e tempo depois eles tiveram a sacada de fazer uma cena pós-crédito. Já que estavam fazendo nos outros filmes, ele, cara, bora fazer dessa daqui e vai ser o Thanos. Aí eles tiveram a ideia de botar o Thanos. Simplesmente foi gravado no dia da premiere. Genial mesmo, viu? A grande sacada da Marvel isso daí. E aquela cena, pra mim, como eu te falei, é uma das melhores cenas, porque ela mostra o lado dos Vingadores que a gente, aparentemente, até então não conhecia. Exato. Eu acho que mostra esses momentos, assim, tipo esse, tipo aquele momento de descontração da Era de Ultron, quando eles estão naquela festa, que um brinca com o outro, que a Natasha flerta com o Bruce Banner. Uhum. Eu gosto desses momentos justamente pela questão da humanidade envolvida ali, por conta da questão que mostra que os Vingadores, acima de tudo, eles são pessoas. São seres que têm sentimentos, seres que têm suas vidas, entendeu? Suas vidas. Acho que de todos eles ali, o único que é meio que fora dessa bolha é o Thor. Né? Porque o Thor já é um cara bem mais antigo, ele veio de uma outra realidade, tudo, mas mesmo ele sendo muito fora disso, ele consegue se encaixar. E a gente vê isso justamente naquela emblemática cena do martelo, né? Que todo mundo tenta levantar o martelo e tu vê ali. Exato. O Thor completamente à vontade, como se estivesse entre amigos, entendeu? E você vê ali aquela questão família. Você vê que os Vingadores, depois de um tempo, se tornam uma família. E isso é meio que explicado, não diria, mas é meio que pontuado de uma forma bem precisa pela própria Viúva Negra em Endgame, quando ela fala que os Vingadores era a família que ela tinha, entendeu? Que ela considerava a família que ela nunca teve. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. E aí, Takeso, depois dos Vingadores clássico, a gente vai dar uma aceleradinha aqui e pegar alguns personagens que entraram e foram assim, marcantes dentro do MCU. Vamos começar um pouquinho na sequência. Aquela coisa que ninguém, praticamente, quase ninguém, eu posso dizer assim, uns 5% conheciam, entendeu? E o restante, 5% dos fãs da Marvel, dos quadrinhos, conheciam. E o restante fazia a mínima ideia que existia, que é Guardiões da Galáxia. É, Guardiões da Galáxia eu conhecia, mas não lia. Essa é a verdade. Eu confesso que eu nunca peguei um quadrinho de Guardiões da Galáxia para ler. Nunca li nenhuma história de Guardiões da Galáxia para ler. Conhecia os personagens, sabia da existência de todos eles, sabia do tipo de HQ que era, mas isso não foi um empecilho para eu gostar deles no cinema de forma alguma. Pelo contrário, da primeira vez, do primeiro filme que eu assisti, o primeiro contato que eu tive com Guardiões da Galáxia, eu simplesmente adorei, cara. Foi para mim, foi um filme marcante. Foi um filme, assim, que eu ri muito, né? E gostei muito da história. Eu comprei a história que a Marvel quis me passar ali, né? Comprei os personagens, comprei a história, achei muito bacana. Takeso, para mim, a Marvel tem a capacidade de pegar um personagem e desenvolver uma história incrível pra ele. Ela pegou um grupo que ninguém conhecia, velho. E simplesmente fez com que todo mundo saísse do cinema quando assistia esse filme. E queresse ter um Groot, queresse comprar alguma coisa do Rocket Raccoon, queresse trazer aqueles personagens pra vida. Cara, pra mim foi incrível esse filme, porque ali a Marvel mostrou, olha, nós somos uns criadores de personagens incríveis. Tá aqui a história, tá aqui isso aqui. Todo mundo comprou, todo mundo adorou. E qualquer, depois disso aí, o que a Marvel foi colocando foi só cena assim, aquele selo de qualidade. Qualidade Marvel. Qualidade Marvel. Qualidade Muita Marvel. Gente depois perguntou, ah, mas qual a relevância que isso aí vai ter pro universo Marvel? Gente, toda a relevância do mundo. Né? Ali a gente já teve os primeiros contatos, de fato, com Thanos. Entendeu? Então não tinha como não ter relevância. Quando eu assisti o filme, que eu comecei a ver as tramóias lá, comecei a ver o Thanos, aí sim. Agora eu já sei como é que eles vão unir a galera que tá na Terra com a galera que tá no espaço. São esses caboclos aí. Quem vai unir os Vingadores da Terra e o Thanos na porrada vai ser esse doido narcisista, essa mulher verde aí, esse cara que fala tudo de forma literal e essa lebre. Essa lebre. Porque no filme eles chamam o Rocket de lebre, né? Peguem a lebre, peguem a lebre. Então, e assim, cara, é um filme que, assim, pra mim, filme pra mim de herói, ele tem que divertir, sabe? Ele tem que contar uma boa história e tem que me divertir. Ele não precisa ter, assim, um roteiro super bem escrito. Ele tem que ter um roteiro bem escrito, mas não aquela coisa de cinema arte. Ele tem que me divertir. Pra mim, a graça, a arte de você assistir um filme de herói é você se divertir. E Guardiões da Galáxia faz isso de uma forma muito boa. É divertimento puro, cara. Não, pra quem gosta de coisas nostálgicas, de coisas dos anos 80, por aí, o Peter Quill, ele é um mestre nisso, né, velho? Até porque, se tu for parar pra pensar, o Peter Quill, ele ainda não saiu dos anos 80. Acho que é 80 ou 70 que ele foi sequestrado. Ele é criança nos anos 70. Valeu. Eu acho que é isso. Então, o Peter Quill ainda não saiu daquele tempo, ele ainda tá preso lá. Porque a única vez que ele pisou na Terra, depois que ele foi sequestrado, foi agora em Endgame. Cara, isso se deve muito aos roteiristas, né? Só que também se deve muito ao diretor, cara. Porque o James Gunn, ele conseguiu levar essa... Conseguiu trazer essa levada pra aquele filme, essa leveza. Porque você vê que é uma... É um mal gigantesco que pode acontecer, só que assim, você vê que... Beleza, cara, eu sei... E esses caras vão dar um jeito, deram, entendeu? Isso que é legal. Então você vai de boa, vai levezinho, é uma história muito bacana. James Gunn é um puta de um diretor da Marvel e quase perderam o cara por algo que era desnecessário, entendeu? Algo que podia ter sido passado por cima, assim, por cima não. Podia ter sido feito de outro modo, que era simplesmente... Vamos resolver aqui e tal, peço desculpa, mas só que não, iam perder um puto de um diretor por uma besteira, velho. Hey, Banner! No Banner, only Hulk! Itaqueso, aquela coisa minúscula, pequena, que também entrou no universo do MCU. Estou falando de Homem-Formiga. Então, cara, Homem-Formiga também é um dos heróis que eu não apreciei tanto na minha época de leitura de quadrinho. E confesso que também não apreciei tanto no MCU, né? Não porque eu não gosto do herói, não porque eu não acho ele bacana, nada a ver. É aquela questão de ordem de preferência, né? Ordem de preferência. Mas a dinâmica, a ideia do Homem-Formiga, né? De ele explorar aquela coisa assim, dele ficar diminuto, dele aumentar de tamanho, aquela coisa toda. Isso eu achei interessante, porque, por incrível que pareça, toda vez que eu assisto Homem-Formiga, que eu vejo ele utilizar, né, as partículas PIN para diminuir o tamanho dele, eu lembro de um filme dos anos 90 que fez parte da minha infância, chamado Querida, Encolhi as Crianças. Sério, cara, eu sempre me lembro porque eu gosto muito, eu acho aterrorizante e gosto ao mesmo tempo da perspectiva de olhar o mundo pelos olhos de uma formiga. Eu acho interessante aquilo, é estranho, mas eu acho interessante olhar tudo grande, olhar tudo gigantesco assim, e, cara, é assustador e interessante ao mesmo tempo. Homem-Formiga é um filme assim que, na minha opinião, o vilão é genérico. Eu não acho aquele vilão ali um vilão assim, diga-se de passagem, nível... sei lá, cara, Thanos, eu vou botar o Thanos, que Thanos é apelação, mas qualquer outro herói aí, vi de Pantera Negra, filmes do Pantera Negra, ou então qualquer outro que eu gostei. Mas é um filme que segue o beabá, e é um filme de introdução a um herói, como muitos outros foram. Mas se a gente botar Homem-Formiga num ranking de herói solo, ele não fica entre os três primeiros pra mim, né? Em primeiro lugar, o primeiro lugar pra mim do filme de herói solo, que introduziu um herói, aquela coisa toda pra mim, é o primeiro Homem de Ferro, né? Seguido muito de perto, assim, muito de perto mesmo, de Pantera Negra, tá? E depois, eu acho que eu colocaria, não o Homem-Formiga, mas eu acho que eu colocaria o Thor, ou então até mesmo o Hulk, que eu já até falei aqui dos filmes que eu não gostei tanto, mas eu gostei da história que foi contada, né? Então ele ficaria mais ou menos lá em quarto, quinto lugar, por ali assim. Mas sabe por quê? Ó, Pantera Negra, por exemplo, não pega o primeiro lugar pra mim, porque o Pantera Negra, ele foi apresentado antes do filme dele. E isso pra mim, tipo assim, perdeu não um é pouco. Que perdeu, mas diminuiu um pouco as minhas expectativas, porque eu já tinha olhado ele. E eu acho que a emoção de ver ele pela primeira vez no próprio filme teria sido um pouco melhor. Mas isso não me incomoda, isso também, pra mim, não é um ponto, tipo assim, ah, foi péssimo. Não, nada a ver. Mas Homem-Formiga, pra mim, foi aquele filme básico, assim. A Marvel, ah, vamos fazer um filme básico de introdução de herói. Não precisa caprichar tanto, não precisa fazer tudo tão foda, mas vamos fazer da forma direito. Eu acho que ele simplesmente seguiu uma receita de bolo, só isso. Não é insosso, não é ruim, não é bom, é só aquilo. E pronto, agrada e não desagrada. É aquela coisa beabá mesmo, sabe? Aí depois... Mas a melhor coisa do filme é a interação... A interação dele com o universo apático da Marvel. Porque você não... Primeiramente você não consegue encaixar ele no universo da Marvel. Mas depois você vê, cara, o cara tá lá mesmo, o tempo todo. É verdade. Assim, eu penso o seguinte... É, por mais que o vilão tenha sido genérico, né? Como um filme de introdução, entendeu? Homem-Formiga, ele conta uma história relevante. Ali naquele momento, quando eu vi ele indo pro Reino Quântico, eu vi ali a possibilidade, entendeu, da Marvel explorar várias e várias formas no seu próprio universo. E isso já incluía Viagem no Tempo. Porque eu entendi Exato. Viagem no Tempo ali no Reino Quântico naquele primeiro filme, entendeu? Viagem no tempo, viagem de dimensional. Quando a gente chegou em Vingadores Infinity War, em Guerra Infinita, que o Thanos estalou os dedos e dizimou a galáxia, na mesma hora acendeu uma lâmpada na minha cabeça dizendo assim, tu lembra lá o reino? Opa, entendeu? É. Então a Marvel, acho que ele já tava meio calculado as coisas, então seguiu de boa. Mas não, é aquele filme, o melhor filme, assim, né, de herói solo, assim, não. Como a gente já falou de Iron Man, pra mim, tirando Iron Man, acho que eu ficaria mesmo com o título como Pantera Negra, que pra mim foi realmente um filme que... Cara, foi um filme único. Pantera Negra, pra mim, realmente foi um filme que mudou tudo, na minha opinião. Mas calma, vai chegar já em Pantera Negra. Na sequência, outro apresentado foi Homem-Aranha. Ah, sim, temos Homem-Aranha de volta ao lar, né, cara? Um filme que todo mundo achava que não ia rolar, por conta dos probleminhas lá de contrato, né? Aquela coisa toda. Pra quem não sabe, pra quem tá perdido aí, o Homem-Aranha, ele é propriedade da Sony. No cinema, o Homem-Aranha pertence à Sony. Aí, através de um acordo no ano de 2003, 2014, se eu não me engano, aí conseguiu-se pegar o Homem-Aranha, colocar no MCU, entendeu? No universo da Marvel e colocar ele no padrão do universo da Marvel. Aí a Sony não tinha muito o que perder mesmo, porque os últimos filmes dela tinham sido meio que um fiasco de crítica, né? Em bilheteria, mas foi um fiasco de crítica. Tirando a trilogia Tobey Maguire, os filmes... Só dois filmes. Tobey Maguire. Só dois? Só dois, um e o dois. Três esquece. Cara, eu gostei do três. O três esquece. Não, o 3 é ruim, a história é ruim. Seria muito bom. O roteiro é fraco. Se fosse um roteiro bem, bem mais elaborado. O roteiro é fraco. Só que é ruim, aí você perde total a imersão dentro da história. Mas o 1 e o 2 são incríveis. O 2, pra mim, até hoje, é um dos melhores filmes de história em quadrinhos colocado no cinema. Por quê? Por ser fã do Homem-Aranha. É o herói que eu mais gosto das HQs, por ser fã dele. Quando eu assisti o filme 2 da trilogia do Tobey Maguire, simplesmente, aquele filme ali, eu sentia que eu tava lendo uma HQ. Aquele filme eu sentia isso. O sentimento que eu tive dele foi o mesmo que eu falei ainda agora do Pantera. Então, assim, meio que... Eu não fiquei tanto naquela expectativa que eu deveria, mas eu gostei do filme. O vilão, eu gostei muito a forma como o Abutre foi apresentado. O plot twist de apresentação dele como pai da gatinha do Peter foi maravilhoso. É muito massa. Cara, eu abri a boca assim, meu Deus, não acredito. Caralho, ficou foda. Quando eu gosto do plot, gosto de uma parada assim, cara, eu fico assim surpreso. Cara, quando o Abutre abre a porta e diz assim, oi filha, quem é o seu amigo? Eu, mano, não acredito, mano. Cara, foi muito legal, velho. Foi muito legal. Foi massa. E a gente assistiu junto, né? A gente até viu lá no canal. Na estreia. Tem vídeo no canal lá, tá? Então... Cara, assim, velho, eu fiquei muito surpreendido e eu gostei muito daquilo ali, gostei pra caramba. E assim, velho, o filme ele também segue a mesma receita que eu falei a respeito do Guardiões da Galáxia. É um filme que diverte, sabe? É um filme que tem um humor moderado, tem um vilão com... O que eu gosto mais de vilão é motivação. O vilão não pode estar lá somente porque tem que ter um vilão, ele tem que ter uma motivação, certo? E esse vilão também tem uma boa motivação, porque tem vilões que têm motivação, mas motivações, mas são péssimas motivações. Então, assim, esse vilão aí, né, ele tem uma boa motivação, ele tem uma história que o transformou em vilão, e ele tem até um motivo nobre para ser vilão. O Abutre, ele não é vilão só porque ele quer dominar alguma coisa e quer ser rico, né? Então, cara, é um filme divertidíssimo, é um filme muito legal, ali a gente já começa a sentir... Eu não sei se essa seria a expressão adequada, mas aquele relacionamento de meio paternidade entre Stark e o Peter. Porque. Exato, começa a no MCU você vê um Homem-Aranha que vê um Homem de Ferro como, não vou dizer pai, mas vou dizer mentor. Você vê um mentor, entendeu? É. Então ele nunca teve um pai, perdeu o tio Ben, isso não é explorado no filme, graças a Deus, porque a gente já tá enjoado de ouvir essa história. Né? Chega, mas ele viu nele. Pai, né? Uma figura paterna. Não vou dizer que é um pai, uma figura paterna. E isso eu gostei, sabe? Porque o Stark, ele não tinha, até então não tinha filhos. A Morgan não tinha nascido. Então ali o Stark começou a ter aquele sentimento de responsabilidade por alguém mais novo que ele, e o Peter começou a ver ele como uma figura paterna e eu gostei. Eu achei que isso casou bem legal. Uma das coisas que eu não gostei no filme foi a tecnologia exacerbada em cima do Homem-Aranha, sabe? Eu não vi muito explorarem muito o sentido aranha dele, que é um dos poderes que eu mais gosto do Homem-Aranha, é o sentido aranha. Mas é porque é aquela coisa, o pessoal foi mostrado depois. Por quê? O Homem-Aranha ali, ele já tá ele já tá desenvolvido. Ele tá um ano ainda. De volta pra lá, ele tá um ano sendo o Homem-Aranha. Então os poderes ele vai aprendendo, tem uma lógica de que uma hora ou outra ele vai ter o sentido de aranha, entendeu? É muito, muito perceptivo, tanto que ele tem depois. Tudo que vem no Guerra Infinita e no Ultimato, você vê já que ele já tinha ali desenvolvido o sentido de aranha. Então, pra mim, isso não mexeu muito, não. Não mexeu muito, não. Outra coisa que eu vi muita gente reclamar, como tá falando aí, é a tecnologia da roupa. É, a tecnologia exacerbada, é só isso. O pessoal tem que entender da tecnologia, assim, que... Eu tô reclamando da tecnologia exacerbada, que é exagerada. Poderia ter tirado um pouco mais. Tem que entender que é um Homem-Aranha, entendeu? No universo do que o Thanos está vindo destruir a Terra. Sacou? Então, se eu fizer o Homem-Aranha com a roupinha de Lycra e uma esteinha ali, pá, beleza. Vai dar, mas ele vai levar um pau bem bonito. Entendeu? Tranquilo. É um Homem-Aranha que tem que ser do universo que tem um Thanos. Ah, sim, lá. Sim. Mas aí, ó, por exemplo, quando ele vestiu aquela roupa lá que o Stark projetou pra ele, eu já não achei estranho. Porque a situação era cabível, sabe? Tipo, ele vai enfrentar um ser cósmico, ele não pode ir com roupa de tecido, pô. Ele tem que ir realmente com uma armadura. Eu achei justo, achei plausível, entendeu? Entendeu? Então, mas assim, eu acho que eles deveriam sim ter explorado um pouco mais essa questão do sentido aranha, essa questão de como ele utiliza os poderes, e eu acho que isso ficou... Mas ele ativa... Não, ativa, eu tô falando do primeiro filme, eu acho que não foi muito explorado, quando eu acho que deveria ter sido mais. É porque ele não tinha isso, ainda, entendeu? Ele não tinha ainda o sentido de aranha. Isso é muito estranho, eu confesso que eu acho não, muito estranho. Não. Não, isso é plausível, porque ele vai, você vai aprendendo as coisas. Cara, você é uma carga hormonal, uma carga de poder gigantesca, você vai com o tempo aprendendo, entendeu? O próprio Superman demorou um tempão pra aprender a voar, que hoje é o ícone dele, é o ícone voando, só que ele passou quase 10 anos pro cara poder aprender a voar. Smallville, né? Samba, né? Não, eu não vou cantar essa música não, que ela perde na cabeça. Mas aí, depois, um personagem que foi introduzido depois do Homem-Aranha... Aí vem ele, Pantera Negra. Esse filme a gente também assistiu junto lá, fizemos até vídeo dele. Esse filme sim, pra mim, foi um filme de herói que mudou a forma de fazer herói. E eu não tô falando aqui do apelo para personagens negros, que foi uma das coisas mais faladas. Eu tô falando de um modo geral mesmo. Na minha opinião, é um dos melhores vilões da Marvel. E esse vilão só não é melhor porque ele morreu, mas isso também o torna muito bom, porque ele morreu de uma forma que ficou na nossa mente. Tipo assim, caraca, ele morreu, velho. Puta que pariu, sabe? Lutando pelo seu ideal. Certo. Ele tinha algo plausível, só que ele tinha meios e é o que eu falei do Thanos, né? O Thanos é um herói, é um vilão que tem motivos realistas. Thanos no Guerra Infinita. Tem motivos realistas. O que o Thanos falou a respeito de dizimar metade da galáxia pra que o resto sobreviva, ele não tá errado, não, cara. Ele não tá errado. Todo planeta chega um momento que fica super populoso. Mas a forma como ele faz isso é esdrúxula. É errada. É assassinando. Entendeu? No caso de Pantera Negra é a mesma coisa. Uma das coisas que eu não gostei de Pantera Negra, talvez tu já deve imaginar, eu queria ter visto um pouco mais de Andy Serkis, né? Um pouco mais de Garra Sônica ali, porque eu sou fanzaço desse cara. Desde quando eu assisti Lord of the Rings, desde quando eu assisti Senhor dos Anéis, e que ele interpretava o Gollum. Ah, mas o Gollum era computação gráfica, meu amigo. É computação gráfica, mas por trás daquela computação tem um cara, tem um puta de um ator fazendo uma interpretação. E esse puta de um ator é Andy Serkis. E, cara, pra mim, o Garra Sônica ficou muito bom. Eu lembro que quando eu assisti Ultron e falaram, e que eu vi o negócio e que ele tava no elenco, caraca, esse cara tá no elenco, puta que pariu. E quando falaram lá, né, que ele era o Garra Sônica, que eu gostei muito, eu fiquei muito ansioso pra ver ele em ação de novo. Quando eu vi o Ultron cortar o braço dele, eu pronto, tá aí, o Garra Sônica apareceu. É esse aí mesmo, é esse que nós quer, entendeu? Ficou legal, só acho que morreu muito cedo, mas ele morreu muito cedo porque ele não era o vilão. O vilão, né, não era ele. Exatamente. Ele era um... Eu acho assim, morreu cedo, mas só que ele fez a parte dele na história. Porque assim, muita parte de roteiro é necessário que eu pare bem aqui, encerre isso daqui, dê um final, pra que eu não estique no vídeo bucho. Então, ele foi uma passagem de bastão do vilão. E cara, porque quando ele morre, você, caraca... O outro é o vilão, o Killmonger é o vilão. Você vê que o cara é o vilão. E o Killmonger, cara, o Killmonger é interpretado pelo Michael B. Jordan, né? E é o mesmo fera que interpreta o Adonis Creed em Creed, Nascido para Lutar, que é um filmaço. E assim, o Michael, ele nesse filme, você vê que ele tem várias facetas, assim, ele tem várias formas de interpretar o Killmonger. Ele primeiro se mostra um cara apaixonado quando ele tem naqueles comecinho lá que aparece brevemente aquele relacionamento dele com aquela parceira dele. Você vê que ele tem um certo carinho, um certo apreço por ela, mas quando ele se vê numa situação onde o objetivo dele tá ameaçado por isso, ele não pensa duas vezes, né? E se livra dela, porque aquilo é mais importante pra ele. Então ali você vê um vilão que tem várias faces. Tem aquele vilão que gosta de algo, mas que não deixa esse algo passar por cima do seu objetivo principal. E eu gosto muito disso, sabe? O ator é muito bom. Todos os atores ali são muito bons. Eu pontuo aqui de forma bem especial a interpretação da Danai Gurira. Eu acho que esse que é o nome dela. Acho que é isso. Sim, que interpreta a general lá do T'Challa. Ela, pra mim, já era uma boa atriz. Já desde outros trabalhos, ela fez The Walking Dead. Eu sempre gostei do personagem dela em The Walking Dead, que é a Michonne. E ela, pra mim, é uma puta atriz. E ela merecia estar nesse filme representando, né? Porque a gente sabe que Pantera Negra é um filme que teve como apelo um elenco negro, né? Isso não adianta a gente dizer que não, isso não teve. Não, porque a gente sabe que isso teve, cara. E isso foi muito bom. Porque não tem como você imaginar um país africano, certo? Que foi intocado pelo mundo e que a sua população é majoritariamente negra, um filme nessas situações com um elenco branco. Não tem como imaginar, certo? Um elenco majoritariamente branco, né? Não tem como imaginar. E isso, pra mim, foi sim um marco. A gente precisava de um filme de herói nesse sentido. O Pantera Negra já é um herói que foi concebido numa época turbulenta dos Estados Unidos, né? Década de 60, quando ele foi escrito por Stan Lee, né, com a colaboração de outros. Ele já era um herói que estava inserido num clima, numa época tensa. E ele sempre foi um herói de quebrar esses paradigmas, cara. Eu sempre gostei. Eu assisti, a primeira vez eu lembro que eu vi o Pantera Negra foi numa animação da Marvel, que ele aparece. Eu achei ele bem interessante, assim, sabe? E se eu for comparar aquilo que eu vi com o que eu vi hoje, a gente vai ver que é um Pantera Negra totalmente diferente, só que melhor. É muito legal, cara. Muito legal. E Takeso, também tem um personagem que mostrou o lado místico, o lado dimensional, místico, dimensional da Marvel, né? Que foi Doutor Estranho. Doutor Estranho, cara. Doutor Estranho também é um dos heróis que eu também não tinha muito contato, sabia o básico, mas já sabia que era muito forte, né? Porque eu nunca gostei muito dessa temática mágica, assim, sabe? Mas eu confesso que o que fizeram com o Doutor Estranho no MCU ficou perfeito. Gostei muito do filme. A minha base de Marvel é da gama de personagens é o que vinha no Almanac Marvel. Poucas vezes eu vi o Doutor Estranho. É, a mesma coisa, entendeu? Eu. Também nunca me chamou atenção. Nunca me chamou atenção assim. Mas deveria. Porque você é mágico. Você é um mágico. Deveria ter lhe chamado a atenção, mas naquele tempo você ainda não sabia dos seus poderes. Então eu passo. É, tava na época. Na época ainda aprendendo. Pois é, ainda tava aprendendo. Mas assim, eu acho assim, o ator, o eu nunca consigo falar o nome desse cara, é Benedict Cumberbatch. É isso mesmo? Cumberbatch? É. Cumberbatch. Blá, blá, blá, blá. Benedito, vamos chamar de Benedito. O Benedito. O Bentinho. Ele ficou perfeito, velho. Cara, o Bentinho, junto com o Robert Downey Jr., são aqueles exemplos de atores que encaixaram perfeitamente com os personagens. Uma das coisas que me fizeram gostar muito do Homem de Ferro foi justamente a aparência dele ser muito próximo ao Dr. Stark dos quadrinhos. E o Dr. Strange, por mais que eu não seguisse tanto, a mesma coisa. Ficou perfeito. Cara, se você pega a foto assim, o rosto, que é o rosto do Benedito, do Betinho, é fino, é afinado, é aquela coisa bem parecida. E outra, não é tão difícil você fazer uma maquiagem, né? Ajeitar um figurino do Doutor Estranho, mas ficou legal. E outra, ele é um puta ator. Uma das coisas, cara, que eu gostei muito da Marvel é que ela sempre se preocupou em trazer um elenco forte. E eu não digo forte, não é só de nome, é de qualidade. São bons atores, sabe? Bons atores. Robert Downey Jr. é um bom ator. Chris Evans é um bom ator. Benedict é um bom ator. Todos são bons atores. E tipo assim, eles não pegaram, vamos pegar o cara porque parece. Não, aparece. Mas bora ver que o cara interpretando. O cara é um puta ator, velho. Então, assim, ele se preocupa com isso. E isso é bom, porque no final a gente vê um produto de qualidade saindo da tela, entendeu? O cara se pancou e trouxe esse lado místico, essa coisa... Uma outra visão que a gente via direto nos quadrinhos, né? Mas a gente não via encaixar no cinema. Só que quando mostrou, cara... Tá aí, a Marvel pode fazer qualquer coisa mesmo, que ela vai fazer bem feito. Tá, tá aí, faz. Pô. Até mesmo a Capitã Marvel, interpretada aí pela Brie Larson, que todo mundo canta, todo mundo, que é uma atriz antipática, não sei o quê. Eu, pessoalmente, sim, cara. Não tenho nada nem contra nem a favor. Não sou o maior fã, mas também não sou o maior hater. Acho, sim, que algumas atitudes dela talvez sejam um pouco precipitadas, mas quem que não é nesse mundo do cinema aí, né? Então eu não vou julgá-la por isso, né? A gente já vai falar de Capitã Marvel, mas até ela, se você pegar, principalmente agora nesse a gente fala agora de Capitã Marvel. A gente já puxa logo, né? Então, assim, nesse Vingadores Ultimato, até o visual dela, que tá seguindo a linha do que tá no quadrinho, eu achei até melhor o visual. Ficou muito bacana, velho. Visual dela, corte, cabelo, jeito... O uniforme da Capitã Marvel não é difícil de fazer, então aquilo ali a gente nem briga. Uma das coisas que eu sempre briguei, por exemplo, com X-Men, que é um do grupo de heróis que eu mais gosto, foi que a Fox fez um X-Men que não se parece a X-Men. Enquanto que a Marvel fez uns Vingadores que realmente se parecem com Vingadores, sabe? E coloridos, eles, cada um tipo, assim, não precisava fazer. Não precisava fazer um Steve Rogers, um Capitão América com uma roupa coladinha, como é no HQ. Eles adaptaram e deixaram o fardamento dele mais militarizado, com placas de proteção, mas o uniforme está ali. Mas usando as cores. Usando as paletas. Mas o uniforme está ali. Eles modificaram o personagem sem tirar a essência dele. Tu tá entendendo? É isso que eu acho legal. Ficou realista, mas bem reconhecível. E outra, o Chris Evans, ele é além de ser um bom ator, ele casa bem com o personagem em questão de aparência. Então, isso é muito legal. Por exemplo, os X-Men, a gente vê que a Fox ela adotou um preto predominante e exacerbado no figurino dos personagens, e eu não entendo isso. Ah, mas é porque a visão do diretor é mais moderna. Não, cara, olha, a gente tá falando de um filme feito pra, naquele tempo, né? Principalmente pra galera que gostava de quadrinhos e depois alcançar outro público. Então, não custava nada, não precisava fazer um Wolverine corcunda e baixinho. Tanto é que o Hugh Jackman acabou praticamente mudando a forma de ser o Wolverine. Você podia fazer um Wolverine mesmo ereto, em pé, mas com uma roupa que ligasse aquilo. E eles começaram a resolver esse problema a partir lá de X-Men Primeira Classe, X-Men Dia de Esquecido, mas já era tarde. Agora, voltando ao assunto, uma das coisas que eu acho bacana em tudo isso é figurino, velho. Figurino da Marvel com os personagens é uma coisa linda de se ver. A Capitã Marvel, o Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Formiga, que a gente já falou agora, são heróis que praticamente não se deixam, não deixam pra trás isso, entendeu? A direção de arte em si da Marvel é algo incrível, algo que você, assim, cara, é de se espelhar, de se inspirar, de querer às vezes até copiar. Sim. Porque eles arrebentam demais. É muito legal, é muito bacana, assim. O Thanos, eu tenho algumas ressalvas, mas assim, aquela velha história, adaptação. E a adaptação que fizeram nele ficou boa pra mim. Eu, pessoalmente, prefiro o uniforme dele do quadrinho, mas eu entendo o motivo pelo qual foi modificado e eu acho certo. Você entendeu? Então não é algo que me incomoda. Mas, de resto, cara, não tem muito assim o que a gente falar. É aquilo que tá ali, é o que eles queriam passar. E aquilo me agradou. E eu acho que quanto aos filmes de heróis solos que a Marvel lançou antes de Ultimato, pra mim todos eles se encaixaram de forma perfeita, tem as minhas preferências, mas tudo tá bem tranquilo. E cara, foi o seguinte, agora a gente tá indo já meio que caminhando pro final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo com a galera. Mas dá até assunto. Então vamos lá. Avengers Infinity War, né? Vingadores Guerra Infinita. Né? O filme que é o começo do fim, né? Entre aspas. Né? Guerra Infinita já é um nome traz pra gente, assim, uma ideia de muito poder, guerra infinita, sabe? A gente já sabia que ali ia ser o começo do final dessa primeira parte do MCU, o vilão estava preparado, o grupo de heróis estava já preparado, o plano de fundo pra tudo acontecer estava preparado, a gente só teve trabalho de sair de nossas casas, ir pro cinema, sentar, comer pipoca e assistir. E assistir aquela belíssima história. Aquilo ali foi legal. Muita gente eu já vi reclamar que, ah, não, o filme é muito rápido. Não, rápido não é, porra. O filme tem 2 horas de duração. Tá? Guerra Infinita. Porque quem falou isso não assistiu o Endgame ainda. Então, assim, o Guerra Infinita tem 2 horas, eles dizem que é muito corrido, é rápido. Não, gente, vamos parar pra pensar aqui. São 10 anos criando uma história. Não tem pra que eu passar uma hora explicando essa história que já foi criada. Ah, mas. Tá tudo, já tá mas tudo é lá. Porque eu não assisti todos, não importa. Vai lá, meu amigo, assiste, busca. Guerra Infinita é um filme que eu, sinceramente, não senti, assim. Eu pensei, cara, se eu não tivesse assistido os outros, acho que eu não estaria tão perdido agora, não. Acho que ficou legal. As cenas de ação de luta são bem coreografadas, são bonitas, a CGI não é exagerada, feita. A história a história meio que foi um beabá também. Eles, já aconteceu isso e isso, a gente vai começar a fechar o arco aqui. Pronto. É só seguir essa receitinha de bolo que vai dar tudo certo. E deu certo de verdade, certo? O filme, ele segue uma introdução já metendo o Thanos lá na porra louca. E tinha que ser assim, não tinha pra que explicar o Thanos já estava explicado. Não tinha pra que explicar a história de ninguém, já estava tudo explicado. Então, assim, o filme seguiu essa primeira parte, depois se dividiu, na minha opinião, em 2 partes. Uma aconteceu no espaço, outra na Terra. E se fechou, né, com todo mundo, infelizmente, tendo que estralar de dedos do Thanos. E aí, o que que tu acha, velho? Metade vazou. Que tu, sim. Metade todinha vazou. Quase que eu vazo, né? Quase que a gente vaza, ainda bem que ficou de boa. Mas e aí, o que que tu achou, cara? Qual foi a emoção que tu sentiu ao assistir Guerra Infinita? Cara, eu por ter bem de perto e acompanhado toda a produção desse filme, eu consigo ver a dificuldade que os caras tiveram no meio dessa produção. Você sabe que é você ter 50 e poucos atores, e cada ator ter sua agenda própria, e você ter que encaixar a gravação do dia X, esse ator tá livre, um outro ator que tá livre também no mesmo dia. Porque se for um dia depois, eles não estão com tempo livre. É verdade. Isso é loucura. Tanto que você vê que é assim, bem separadinho os núcleos que tá rolando no filme, porque todo mundo tava com outros trabalhos, sabe? Todo mundo correndo atrás de outras coisas. Ninguém tava com tanto tempo livre para poder gravar. Detalhe, eles gravaram os dois filmes juntos. Tanto Guerra Infinita quanto Ultimato, tudo junto. É verdade. Tanto que, somando os dois filmes, dá 400 milhões de dólares na produção. Cara, é dinheiro, né? Merece passar Avatar. Dinheiro, eu gosto muito de Avatar, mas passar Avatar. Merece. Pra minha opinião, pra um filme merecer passar Avatar, porque o filme é foda, que o Avatar... Merece. Mas, cara, é uma produção gigantesca. Eu falei, aquilo ali, vocês viram na entrevista com os produtores, eles tiveram que fazer um quebra-cabeça gigantesco de como encaixar cada ator na gravação, com tudo, com ter que gravar só com o ator sozinho, às vezes, porque ele não pôde vir no dia. Mas você tem que gravar com o ator sozinho naquele dia e injetar agenda, ele na cena. Maluco. Eles foram loucura e conseguiram fazer um filme bem coeso. É bem digno. É essa, coeso. De início e de fim. É muito massa. Pra mim, o Guerra Infinita te introduz num fim de história que você fica assim: caralho, o que vai vir depois disso aqui? Acabou tudo. Não tem nada. Eu saí. Me lembro. Calado, eu tava com minha esposa, eu saí calado assim, vendo assim, cara, deu tudo uma merda, velho. Eu saí. Acabou, eu metade saí, já foi. Caralho, brabo. Mas eu saí pensando assim, bom, isso aí vai se resolver. Como? Eu não sei, mas vai. Aí depois que deu aquele estralinho lá da viagem no tempo que eu falei antes, né? Opa, exato. Pode... Aí quando vem um Homem-Formiga e a Vespa, aí confirma que vai rolar. Pra mim, ele ia resolver essa parada ou voltando no tempo ou entrando dentro da bunda do Thanos, como todo mundo queria, certo? De um jeito ou de outro que ia resolver a parada era o Homem-Formiga, tá bom? Ou ele ia voltar no tempo pra salvar a galera, ou ele ia entrar na bunda do Thanos e explodir ele por dentro, como todo mundo tava querendo, que isso aí foi o meme, cara, fizeram até uma arte disso, pô, pariu. O cara perdeu tempo fazendo uma arte do Homem-Formiga saltando, velho. Não! O Jason Brolin não foi fazer vídeo. Ele na privada fazendo força. Então. É, né, velho? Até o ator entrou na brincadeira, velho. É muito massa isso, velho. Quando os atores vivem aquilo que eles. Vivem, entre aspas, né? Quando eles entram na zoeira daquilo que eles estão fazendo, é muito legal, velho. Muito legal. É legal. Você vê que o público, ele tem essa resposta. Eu vou te dizer, o Thanos. O Thanos, quando ele deu o estalar de dedos, que ele apagou todo mundo, eu pensei assim, filho da puta. Não, todo mundo não. Metade do universo. Quando ele estalou o dedo e apagou metade do universo, eu pensei assim, filho da puta. Já era. Mas, quando entrou a cena do Thanos, naquele planeta lá, na fazenda dele, ele respirando aliviado, eu olhei pra ele assim, com aquele cara, e disse assim, porra, eu não consigo ter raiva de ti, velho. Eu acho que eu sou. No RPG, eu acho que eu sou. Eu sou caótico. Eu sou um caótico bom. Eu acho que eu sou isso. Não sou caótico mal, eu sou caótico e bom. Porque eu sou um cara bom de coração, mas eu penso que. Nesse caso, eu não consigo ficar com pena desse cara. Claro que eu não faria o mesmo, mas eu fico assim pensando, porra, o cara teve uma motivação pra fazer essa merda, velho. O filme não terminou com ele sentado na nave dele, que nem um rei, dizendo assim. Eu consegui. Tipo assim, com a cara de tirano. Não, cara. O filme terminou o vilão do jeito mais simples possível. Porque entendeu? Esse Thanos do Guerra Infinita é um Thanos um pouquinho mais consciente. Ele é um consciente. Thanos um pouco mais humano. Assim, mais... Exato. Ele pensa mais assim. Ele é um mais culto do que o outro Thanos. Thanos no quadrinho. Quando vem o Thanos... Do Ultimato, simplesmente é um Thanos. Segundo Thanos, né? Porque o primeiro morre e tal. Mas o segundo, cara, é um cara totalmente assim. É vilão. Assim, aí ele fica ele é vilão. Por quê? Porque ele viu ali. Aí agora a gente já tá em Ultimato. Porque ele viu ali que o plano dele tinha uma chance de dar errado. Ele se sentiu ameaçado. É. E quando uma pessoa, do jeito dele, se sente ameaçada, ela tem duas opções. Ou ele deixa rolar pra ver o que dá, ou ele vai à guerra. E quem vai à guerra vai pra matar. É, já perdeu, já o princípio, perdeu o princípio inicial. Eu tenho que ir lá impedir isso, senão vai dar merda. E ele, quando ele entra pra ganhar, velho. Ele entra pra quebrar a porrada, verdade, tá ligado? Então até Guerra Infinita, você vê um Thanos mais humano, mais tranquilo, mais assim, tipo, eu só tenho um objetivo, não é nada pessoal. Uma das frases pra mim que exemplifica, que tipo assim, resume o Thanos do MCU é: não é nada pessoal. Quando ele tá em Endgame, a gente já tá agora entrando no Endgame, que ele tá lutando naquela batalha final, que eu acho que é com o Stark que ele tem esse diálogo, ele diz assim: olha, de todos os planetas que eu dizimei, nenhum deles foi pessoal. Mas esse seu planeta... Mas com vocês eu vou levar pro lado pessoal, porque os caras fizeram tanta raiva pra ele que conseguiram levar pro lado pessoal, entendeu? E eu acho que é verdade. Quando você vê aquela cena lá de Guerra Infinita... que volta ao passado com a Garona garotinha, que ele tá lá com a Garona e ele gosta dela, e ele manda as tropas dele executar o povo dela, que ela olha, ele, não, olha pra cá, que ele conversa com ela e fala numa boa, tu vê ali um Thanos, cara, que não leva nada pro lado pessoal, ele tá fazendo aqui, entre aspas, por um bem maior, tá entendendo? Então, pra mim, a frase que resume esse vilão é: não é nada pessoal, é tudo por um bem maior, entendeu? Então, pra mim, de filmes de herói, o melhor vilão já feito, e eu vou dar os créditos aqui também, interpretado por um dos melhores atores de filmes de herói, na minha opinião até agora, que é o Josh Brolin. Fez um excelente Cable, fez um excelente Thanos, e, meu irmão, podem dar qualquer coisa pra esse cara aí que eu vou assistir numa boa. Esse cara arrebenta. Ele arrebenta. Esse cara é top de mar, mano. Pensa num coroa de respeito, mano, sabe? Aquele coroa assim, tu olha, porra, bota fé pra caralho, tu é foda, mano, tu é foda. Já que a gente tá aqui, já no Endgame, pra ti, qual foi a sensação na hora que terminou o filme? O Endgame? Cara, eu chorei, exato, mano. Eu nem chorei, só fiquei tremendo. Eu nem chorei. Você viu aquele meme? Eu nem chorei, só fiquei tremendo. Pois é. Não. Sério, assim. Eu... É... A minha sensação, a minha foi de... Cara, são alguns amigos que estão indo embora. É. Sacou? Eu fiquei com aquela sensação de que quando eu assisti o último filme da trilogia Senhor dos Anéis, que a gente vê lá eles partindo para as Terras Imortais, e a gente vê lá a Sociedade do Anel se separando de fato, né? E assim, cada um seguindo sua vida, tudo. Eu tive aquele sentimento quando assisti isso pela primeira vez, de que, pô, cara, acabou, mas não acabou, sabe? Acabou e não acabou. Fica aquele sentimento de que você não vai ver mais aquela galera junta, mas você sente aquele... Você tem também aquele sentimento de dever cumprido, entendeu? Então, o sentimento que eu tive, cara, foi de satisfação. Eu fiquei triste porque eu não vou ver mais aquilo, mas eu me senti satisfeito. Eu já falei no começo do podcast, naquela cena do Stark lá, com o Homem-Aranha, com a coisa... Eu fiquei muito emocionado, assim, eu não chorei horrores, mas... que assim, eu baixei a cabeça e falei assim, tinha duas meninas atrás de mim que estavam chorando mesmo. Estavam mesmo soluçando, cara. Soluçando. Eu não acredito, ele morreu. Bicho, era soluço, cara. Era choro de soluço. Não era chorinho assim, tipo, de cara... passar o dedo e tirar a lágrima, não. Era choro de soluço. Na hora, assim, eu tava com a minha namorada. Ela disse assim: gente, como é que as pessoas conseguem chorar? Eu disse: rapaz, tu nunca vai entender. Porque tu nunca seguiu isso aqui do começo. Entendeu? Então, assim, tem gente que se emociona, cara. Eu me senti emocionado, assim, sabe? E... se eu tivesse ali na hora com alguém da Marvel, representando a Marvel lá do estúdio, eu ia dizer: cara, valeu, você é foda. E... Também eu iria agradecer muito. O sentimento que eu tenho é aquele de que quando eu estiver mais velho com os meus filhos, e meus filhos me perguntarem, pegarem assim um DVD aqui em casa do Homem de Ferro e dizer assim: pai, o que é isso? Eu vou pegar e dizer assim: senta aqui que eu vou te contar. Sabe? Porque tem muita história envolvida. Tem muita história envolvida. Cara, o que eles construíram nesse filme é um final de quadrinhos incrível. É algo construído com tanto esmero, carinho, com, né? Tanto carinho, cuidado, cara, com tanto carinho, que quando termina, velho, você fica assim: cara, velho, foram 10 anos assistindo isso tudo, assistindo todos esses filmes, pra terminar de um modo que você se sente satisfeito. É uma, é, satisfeito, realizado por aquilo terminado tão bem, uma história boa, uma história incrível. Lógico, terminou triste porque, porra, um dos personagens icônicos de toda a saga foi-se embora. Você fica assim, caraca, velho, isso é muito massa. Eles conseguiram, como a gente disse no começo, eles conseguiram trazer a essência dos quadrinhos para cada filme. Eu sinto como se eu tivesse, todos esses filmes que eu vi, como se eu tivesse lido quadrinhos, porque um filme encaixa no outro, que me leva pro outro, que tem uma referência do outro filme anterior. E esse filme, ele foi tão apoteótico porque ele foi uma celebração e uma homenagem a toda a história praticamente do MCU. E como tiver que voltar pra época dos Vingadores, cara, foram fechando um monte de coisa legal, mostrando um monte de coisa legal. E pra mim, o melhor filme que a Marvel fez é um Vingadores Ultimato. Tá no topo. Ele conseguiu subir a minha escala. Era o primeiro da lista de preferência. Exatamente. O primeiro da minha lista era o Homem-Aranha de Volta lá. Eu gosto muito do Homem-Aranha. E ele teve que descer pra entrar no lugar de Vingadores Ultimato. O meu preferido da Marvel é Capitão América, Soldado Invernal. Capitão América nem é meu herói predileto, cara. Aquele filme... Na verdade, eu gosto desse filme não é por causa do Steve Rogers, mas sim por causa do Buck. Eu gosto muito do personagem. Porque eu sou um cara que gosta de anti-herói. Essa é a verdade. Eu não sou muito... gosto muito de heróis. Eu gosto dos anti-heróis. Não é à toa que meu personagem de quadrinhos predileto é o Justiceiro. E ele não é um herói, ele é um anti-herói. Então, assim, eu gosto de anti-heróis. E o Buck, como aquele anti-herói... Ele começa como vilão, depois termina, né, como meio que como um anti-herói. Ele, com aquele jeito meio misterioso dele... O figurino do Soldado Invernal, do Soldado Invernal tá perfeito. As cenas de luta daquele filme são maravilhosas. Então, assim, o roteiro do filme é legal, o plot é bacana. Enfim, era o meu filme predileto, tava no top 1, baixou pro 2. E também entrou Endgame, entrou. E não é porque foi ele que finalizou uma saga, não. Mas é porque o filme é perfeito dentro das 3 horas que você assiste ele. Você não consegue cansar. Você não sente esse tempo. Então, assim, pra mim, cara, esse filme, ele é muito bom e diverte durante as 3 horas de filme que você assiste, sabe? Você não consegue ficar cansado, sabe? Hoje, por exemplo, eu gosto muito de filmes do Spielberg. Um dos filmes que eu mais gosto é A Lista de Schindler, que é bem longo. Mas eu gosto de assistir ele e eu acho divertido, outras pessoas não. Mas esse filme, ele, ninguém que assistiu ele, que eu conheço, falou mal do tempo que ele tem. Porque simplesmente não viu o tempo passar. Já filmes como A Lista de Schindler, que eu tô dando exemplo, que é grande, que tem muito inteiro, é parado, são poucas pessoas que gostam, porque ele é um filme assim, que é um pouco mais parado. A pessoa tem que ter um gosto específico pra gostar dele. Já Vingadores, não. Tem que querer assistir. Né? É justamente isso, tem que querer assistir. Já Vingadores é diferente. No Vingadores, a gente assiste e não vê o tempo passar, velho. Não vê o tempo passar. Exato. Tá, então, assim, é maravilhoso, velho. Pra mim, que me diverte, que tipo, eu assisto e na hora acaba, eu digo assim, ué, já acabou. Aí eu vou olhar pro relógio, 10 horas de filme, ué, já? É o filme perfeito, velho, porque não me fez ficar cansado. Porra, tem filme que eu assisto e eu digo assim, massa. Não, mano, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Eu já fui pra cinema assistir filme que eu julgava que era legal e na hora eu queria era sair de lá a qualquer custo. Entendeu? E ele não é um deles. Né? Esse filme com certeza não é um deles. E agora, Taquizo, o que que vem depois de Endgame? A gente tem esse ano ainda Homem-Aranha, né? Bem longe de casa, né? Acho que esse que é o filme. Filme, ele vai ter um dos vilões que é o Mistério. É esse que é o Mistério? Mas calma. Agora as notícias falam que ele pode não ser vilão. Então, né, cara? Isso aí me deixou meio que o pé atrás, porque eu gosto dele como vilão. Tá entendendo? Eu gosto dele como ver. Vilão. O ator, que é o Jake Gyllenhaal. Acho que esse que é o nome do cara. Jake Gyllenhaal. Eu gosto daquele ator. Eu gosto muito mesmo dele. Teve um filme dele que eu assisti, eu disse assim, esse filme é péssimo, eu acho que eu gostei de todos. Teve alguns que eu gostei, outros não, nem tanto. Eu gosto do ator, o figurino do Mistério tá maravilhoso, tá perfeito. E, cara, eu não sei, se eles colocarem o Mistério como um herói e eu me agradar, vai ser uma grata surpresa, porque eu gosto dele como vilão, entendeu? Como vilão, mas se eles fizerem e eu me agradar, vai ser uma grata surpresa pra mim. Porque raramente, isso comigo raramente acontece. Raramente acontece. Quando eles desconstroem um personagem mesmo assim, a torta é direito, raramente fica legal. Mas, eu acho que a gente vai pagar pra ver, né? É, tem que pagar pra ver. O que, que eu vou pois fazer? É. Aí a gente... Também, Taquês, alguns atores também já renovaram o seu contrato, né? O Chris Hemsworth. Esse aí. Ele, o que faz o Thor, ele simplesmente renovou pra mais 4 filmes. Cara, eu adorei a notícia. E detalhe. Adorei. E detalhe, vai ser tudo, provavelmente com os Guardiões, né? Também deve ter algum outro filme solo dele, sei lá, não sei como é que eles vão fazer. Mas vai ter também junto com os Guardiões, porque ele foi lá pra Asgard da Galáxia. Sim. É, assim, por que eu gostei da notícia? Não é porque eu gosto do Thor, é porque eu quero ver o Thor com os Guardiões, essa é a verdade. O Thor já pegou aqui aquela parada de que ele é um alívio cômico, a gente já se acostumou com isso. Eu, por sinal, em relação ao alívio cômico, esse Vingadores Ultimato foi o que eu mais gostei de ver o Thor. Achei o visual dele foda. Porra, mas ele tá gordo. Foda-se, tá foda. Tá um gordo foda. Tá massa. Ele tá um gordo foda. Um cara gordo e foda. Tipo assim, desconstruir o personagem mesmo. Tipo, o cara malhadão, bonitão, tá gordo e barrigudo. Tem um motivo pra ele estar assim. E, cara, aquela cena do final, quando ele luta com o Mjolnir e o Rompe-Tormentas na mão. Os dois contra o Thanos e ele puxa o raio, o olho dele brilha, ele vira o Super Saiyajin do caralho ali, mano. Achei que aquela cena ali, os pelos arrupiaram, foi tudo, velho. Até os cabelos que eu não tenho mais na cabeça nasceram de novo. Eu fiquei, caralho, isso é muito foda, mano. É muito foda. Quebra esse filho da mãe. Aí tem a porrada, ele cai lá, fica naquela pressão. Aí quando tu vê o América com o martelo, aí mesmo é que tu te... Ai, meu Deus, tu vai à loucura, velho. Caralho, que porra! Filme é muito bom. A Capitã Marvel já confirmou que assinou pra 7 filmes, já gravou 2, faltam 5. Capitã Marvel já é um problema, né? Vamos ver isso. Não, cara, eu não tenho nada contra a Capitã Marvel, ela simplesmente ainda não me conquistou, só isso. Mas eu sei que ela vai conseguir. Vai chegar lá. A gente Deus tá namorando, quiser. Tá ligado? A gente tá conversando, tá se conhecendo, tá entendendo? A gente tá batendo uns papinhos, mas ainda não me conquistou. Não me ganhou. Aquela loura ali não faz muito meu tipo, não, tá entendendo? Uma brincadeira, falando sério, assim, eu acho que ela tem ainda um longo caminho pela frente. Existem heróis que não cativaram também no primeiro filme, cara, tá entendendo? Tipo, o Capitão América não me cativou no primeiro filme dele. Não me cativou no primeiro filme. Mas depois eu gostei. Capitão América é o primeiro filme. E eu assisti até essa semana. Não me cativou muito, assim. Mas o Soldado Invernal, depois virou meu filme predileto da Marvel. Então, assim, tem muito tempo pra ela fazer, pra ela trabalhar. E eu nem vou colocar aqui, porque isso é uma parada que rola até demérito, de atriz, ela é chata, é feminista. Eu não quero saber disso, velho. Eu quero saber dela interpretar a Carol Danvers da forma do que ela pode dar. Eu quero saber. Se ela faz o que ela quiser da vida dela, é problema dela. Então, assim... Do que ela pode dar na tela, a atuação dela, isso que é importante. E pra mim foi razoável, o filme dela foi razoável, tá de boa. E vamos ver o que ela pode vir trazer pra frente aí. Cara, a Marvel, ela tem agora assim uma carta branca de um monte de gente, entendeu? Espero que ela continue fazendo coisas boas, tragam elementos novos, tragam heróis novos, peguem os heróis que ainda sobraram e coloquem ele de volta pra fazer as coisas, porque eu quero ver o que a Marvel pode proporcionar aqui pra frente. Uhum. Eu tô só aguardando. Quando ela fizer algo, eu como eu disse uma vez um dia desse pra um amigo meu, eu falei, cara, ela tem carta branca. Ela tem 2 strikes pra ela dar pra fazer errado. Entendeu? Tem 2. Fizer um, beleza, ainda continua. Mas é provável que nunca faça algo errado. Porque, cara, incrivelmente, ela tá incrível. A Marvel tá uma produtora de uma empresa. Estava quase abrindo a falência para uma puta de uma produtora de filmes que o mundo inteiro espera o que ela tem de novo para mostrar. E E é isso aí, Paragonautas. Nós vamos encerrando por aqui o nosso primeiro podcast. Caraca, eu tô muito feliz em encerrar com você nesse também nosso, tô, nosso primeiro podcast. Era um projeto antigo nosso, né? A gente já queria fazer há muito tempo. E sempre queria e ficava feito, agora tá feito. Agora tá. E assim, cara, a gente tá com a pretensão de colocar sempre uma vez ao mês, né? Uma vez ao mês. Uma vez por mês é legal, por enquanto, né? Assim, é a ideia que a gente tá querendo fazer. O outro podcast vai ser publicado é sempre aqui no nosso site, tá bom? Já botou o endereço aí. E próximo, qual será o próximo tema? Quem sabe? Qual será o próximo tema do programa, cara? Com certeza não vai ser Marvel, porque tem que dar uma esfriadinha, tem que dar uma acalmada, tranquilo, tá certo? Mas a gente com certeza vai trazer um assunto relevante aí do mundo nerd, do mundo geek pra vocês. Pode ser RPG, pode ser games, pode ser séries, pode ser qualquer coisa que esteja dentro dessa esfera que você provavelmente goste, a gente vai tá trazendo aqui. E, detalhe, tá certo? Aí no nosso site, né, na publicação que eu vou colocar esse podcast, estreando o podcast, você pode usar os comentários para dar suas sugestões, inclusive dar ideias de novos programas, não é isso, Caraf? Exato. Detalhe, a gente está vindo no próximo podcast, vamos vir com Fala Aventureiro. O que é? Fala aí, Aventureiro, na verdade. Que você vai poder mandar um áudio por WhatsApp e a gente vai colocar seu áudio aqui para nós escutar, junto com todo mundo que estiver assistindo aqui, quer dizer, ouvindo esse podcast. Então, assim, galera, um apelo que eu faço aqui é esse, né? No nosso site, sempre utilizem lá os comentários para trocar ideia com a gente. Como vocês já devem saber, o nosso site está em desenvolvimento, tá bom? A gente está criando o site aos pouquinhos, algumas coisas mudam meio que repentinamente. Quando há mudanças muito bruscas, geralmente a gente faz um vídeo informando dessas mudanças. E falando em vídeo, obviamente, não esqueçam, né? A gente tem um canal no YouTube, né? Que é só você chegar lá e digitar Paragonautas. Eu tenho certeza que você não vai encontrar outro Paragonauta lá, só a gente. Então vai lá, digita Paragonautas, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem vídeo, né? Toda semana tem um vídeo sobre RPG, sobre filme, sobre série, curiosidades, não é isso, caralho? Exato. E sempre fique de olho, compartilhe com a galera, entendeu? Porque quanto mais gente souber, melhor pra nós, pra vocês e pra todo mundo, porque vai estar levando conhecimento e cultura pra todos. E apoiando também o nosso job aqui, o trabalho, cara, entendeu? Exato. E outra coisa, temos redes sociais, nós temos Twitter, Facebook e Instagram. Das três, a que a gente tá mais ativo no momento é o Instagram. A gente tá com pouco mais de 9 mil seguidores lá, é a nossa rede que visivelmente... Tá chegando a 10. Visivelmente tem mais seguidores, tá bom? Então pode seguir a gente lá, que toda semana a gente bota alguma coisinha, tudo mais e tal. E aqui no site também, cara, tem artigos aí toda semana sobre os mais variados assuntos, né? Eu queria aqui, nesse espaço, antes de terminar, só mandar um forte abraço para os nossos parceiros de sempre, né? Nós temos aí o Caio e o Diogo lá da Ludorama, né, Caraf? Parceiros. Dá um forte abraço para eles. Nós temos o Diogo da Mata da Shore Arcades. Nós temos vídeos com ele. Nós temos vídeo aí com ele no nosso canal, mostrando o trabalho dele com arcades, certo? Mandar também um forte abraço para os nossos amigos lá da Arc Studio Curso, nosso amigo Igor Leandro Murral, nosso repórter estagiário, e também, né, o Arthur Lobão e o K, né, que são proprietários também, junto com ele lá do curso Arc Studio, oferece cursos aí, pessoal, de design, de arquitetura. Então, se você precisar aqui no Maranhão, procura aí a Arc Studio Curso lá no Renascença, tá certo? E tá vindo agora também edição de vídeo. A gente vai também dar, né, eu, na verdade, vou ministrar um curso de edição de vídeo lá na Arc brevemente. Então, se você quer aprender um pouco aí, né, de edição de vídeo pra internet, de edição de vídeo em geral, dá uma procuradinha, né, também no Instagram da Arc lá, que a gente vai estar aqui com vocês. Beleza. Então é isso aí, cara. Tem mais alguma coisa a dizer? Tem mais algum aviso a dar pros nossos amigos e ouvintes? Não. Por hoje, não. No próximo podcast a gente dá. Então é isso aí, galera. A gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e... Falou, aventureiro!